coração não te quer, eu não posso te perder. Eu sinto muito a sua. Melhor do reggae, melhor do reggae. E tem mais uma. Alessada festa, é isso, dia 8. Parabéns, pai. Melhor do reggae pra vocês. Pra vocês. Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo e tirar essa dor de dentro do meu coração. Alô, Tony Salles. Não posso não, meu coração tá em pedaços. Solta a voz aí, quem tá apaixonado. Solta a voz, quem tá apaixonado, vai, vai, vai. Falte amor. Pode até brigar comigo. Briga, briga. Mas não me deixa, agora não me deixa não. Agora não me deixa não, pode brigar. Ei, ei. Falte amor. Eu sinto a falta dos seus beijos.